Em azul e púrpura, o Senhor ordenou vestes de glória ao seu povo ele deu. Arão o sacerdote com honra serve no santuário, sua luz a reluzir. Santidade ao Senhor em cada coração. Ministramos com amor em adoração. Pedras de memória gravadas em luz, nossos nomes, Senhor, em ti, Jesus. O efode adornado lâminas de glória entrelaçam o caminho, o peitoral de amor com 12 tribos em paz em cada coração. Tua glória, Senhor.